cheiro 19. O dia ficou ainda mais quente. Antípatro adormeceu profundamente. Eu dei por mim a fitar a face rochosa de Acrocorinto ao longe e senti um súbito impulso de lá regressar. Tínhamos ficado sem o carroceiro, mas sem Antípatro para me abrandar, achei-me perfeitamente capaz de ir e voltar a pé. Ergui-me e fui, enxotando os cães para impedir que me seguissem. A luz do sol cegava-me. Ondas de calor elevaram-se dos montes, cobertos de ervas secas e ásperas. Depressa fiquei com sede e percebi que devia ter levado alguma água comigo. Cheguei ao limite das ruínas e avancei. Descobri o local onde nos tínhamos encontrado com Túlio e o seu grupo e, a partir dali, tentei determinar onde os vira pela última vez. O calor e a neblina toldavam minha mente. Comecei a ver movimentos fantasmas pelo canto do olho e o mais pequeno som, o correr de um lagarto ou o chamamento de um pássaro, assustava-me. Senti que os fantasmas de Corinto me observavam e murmurei palavras para aplacar os mortos, pedindo perdão pela minha invasão. A certa altura cheguei a uma zona que tinha sido recentemente remexida. Pedras viradas expunham os carreiros das minhocas sob elas e tinham sido escavados torrões de terra. Um qualquer instinto levou-me a desviar uma pedra em particular e por trás dela descobri uma fenda estreita com a largura suficiente para fazer passar um braço. A ideia de que uma cobra, uma aranha ou algo ainda mais terrível pudesse viver em tal buraco fez-me hesitar. Inspirei fundo e depois meti a mão no buraco. Os meus dedos tocaram algo frio e escamoso e ouvi um som sibilante. Retirei a mão, mas depois compreendi algo. Voltei a meter a mão no interior da fenda e tateei por entre os pedaços de metal frio e macio. Prendi uma das moedas entre o indicador e o polegar e puxei-a. A prata estava manchada, quase preta, mas as imagens estavam tão finamente desenhadas que facilmente se podia distinguir Belerofonte montado no seu cavalo alado, Pégaso. Do outro lado tinha uma imagem da monstruosa Quimera, morta pelo herói de Corinto. A moeda era grossa e pesada na minha mão. Perdi-me de tal forma no estudo das imagens que não ouvi a aproximação de um cavalo e do seu cavaleiro. Quando uma sombra caiu sobre mim, ergui os olhos sobressaltado. O sol formava um halo que cegava em redor do brilhante capacete do soldado. Linda, não é? Disse Marco. Refiro-me à moeda. É engraçado como alguns objetos são belos por serem únicos, como aquela figurinha de Hércules que me tiraste. Mas as moedas são tanto mais belas quanto mais consegues juntar. E há muitas nesse pequeno esconderijo que acabaste de descobrir. Levei meses para desenterrar essas moedas, juntamente com todos os outros tesouros que descobri por entre as ruínas. Tesouros? Perguntei, a boca seca. Vasos, e assim? Muitas das coisas que encontro estão partidas em pedaços ou foram derretidas pelas chamas. Mas de vez em quando encontro algo tão perfeito que mal posso acreditar. Como aquela figurinha de Hércules que o Túlio encontrou ontem e se atreveu a deitar para a sua bolsa. Segundo ouvi, ele e os amigos tinham acordado ainda antes de chegarem dividir tudo o que encontrassem entre eles. E quando descobriram estes esconderijos de tesouros em particular, combinaram deixá-lo intacto e voltar mais tarde. O Túlio foi muito maroto ao esconder a figurinha na sua bolsa das moedas, quando os outros não estavam a ver. E se o Menénio a tivesse encontrado quando fazia uma busca aos cadáveres e tivesse percebido de onde provinha? Franzi o sobrolho. Ouviste? Quando ouviste o Túlio e os outros a conversar, Ontem, enquanto vasculhavam as ruínas, tagarelaram como galinhas durante o tempo todo e não faziam ideia de que eu os estava a ver e ouvir. Posso agradecer por isso ao meu treino. O quinto menénio pode ser um dos homens mais idiotas que os deuses já criaram, mas ensinou-me uma ou duas coisas sobre como passar despercebido e fazer vigilância. O tipo de coisas que dá algum jeito quando se anda à procura de tesouros numa zona proibida e se quer impedir que outros façam o mesmo. Abanou a cabeça. O Tito Túlio e os seus amigos achavam que podiam vir aqui, pilhar à vontade e fugir com os despojos e que ninguém levantaria um dedo para os impedir. Que idiotas! E por que não te limitaste a entregá-los ao Menénio? O comandante não os teria prendido? O Menénio teria estalado a língua, proferido um forte sermão e mandado embora o grupo. Depois teria proibido todas as visitas às ruínas, colocado guardas de noite e de dia e enviado um relatório completo ao Senado a pedir mais instruções. Os meus tesouros teriam sido descobertos. A minha pequena operação teria chegado ao fim. Não ficaria com nada, depois de todo o meu árduo trabalho. Há quanto tempo fazes isto? Vasculhar as ruínas? Há meses. Quase desde o primeiro dia em que fui colocado nesta terra esquecida pelos deuses. Nem podia acreditar que não tivessem todos pensado em fazer o mesmo. Os habitantes locais são demasiado supersticiosos para andarem pelas ruínas. E o mesmo se passa com vários soldados romanos. Aquele tolo do Lúcio deixa os outros completamente aterrorizados com as suas histórias sobre bruxas e fantasmas. Eu encorajo-o constantemente, claro. Entretanto, venho aqui sempre que me é possível fazê-lo em segurança e ponho-me à caça de tesouros. Normalmente não encontro nada. Por vezes encontro um anel ou uma moeda perdida. E de vez em quando faço uma verdadeira descoberta, como um camafeu ou um broche, sem marcas das chamas e em perfeitas condições, ou um saquinho com moedas, que deve ter sido enterrado por um qualquer habitante rico de Corinto, pensando que poderia regressar mais tarde para o reclamar. Escondo as coisas que encontro. Não existe forma de as transportar daqui sem que alguém repare. E não há lugar algum nesta terra esquecida pelos deuses onde gastar o dinheiro ou vender as pedras preciosas. Por isso, os meus tesouros vão se acumulando. Como é que o Túlio e os seus amigos tiveram a sorte de descobrir este esconderijo em particular? Não consigo imaginar. A sorte, de certo, foi o azar que aqui os trouxe. Marco riu-se. Sim. Já que os vi fazê-lo, não podia denunciá-los, porque isso arruinaria o meu próprio esquema. E não tinha qualquer intenção de permitir que regressassem dia após dia, pilhando os tesouros que tanto me custaram a acumular. Ufa, esta coisa é quente! Tirou o capacete e atirou para um pedaço de chão mais fofo. Passou os dedos pelos tufos de cabelo louro, raiado de branco, ensopados em suor. Então livraste-te deles, disse. Tinha a boca tão seca que mal conseguia falar. E estava tão tonto que pensei que ia cair. Mataste-os a todos. Sem dúvida, com isto. E puxou a espada curta da sua bainha. Tive imenso trabalho a limpar o sangue todo. Mas como conseguiste? Porque não resistiram. Não, espera. Acho que sei. Não estavas sozinho neste esquema. O estalajadeiro é o teu cúmplice. Como o deduziste, Gordiano? A forma como o Zótico e eu dormimos a noite passada. Estávamos cansados do longo dia e do calor. Mas não assim tão cansados. Não era natural. Deitaram-nos uma droga qualquer na comida ou no vinho. Algo que nos fez dormir como mortos. Foi o estalajadeiro quem o fez. Marco dirigiu-me um olhar cortante e fez o mesmo com o Tito Túlio E o seu grupo, continuei eu, deitou qualquer coisa no vinho que os fez adormecer profundamente, tão profundamente que nenhum deles acordou, enquanto os matavas com todo o vagar. Por que não me mataste também? E ao exótico? Sou um soldado gordiano. Mato por necessidade, não por prazer. Era óbvio que o vosso interesse nas ruínas era histórico. Ou no caso do teu velho tutor, sentimental, uma cria romana que vagueia por entre os escombros e um grego tolo que declama poesia, não representavam qualquer ameaça. Disse ao Cneu para vos drogar, de modo a que pudessem dormir durante a chacina. Não vi qualquer necessidade de vos matar também. Parece que cometi um erro, que agora tenciono corrigir. Com destreza passou uma perna por cima do cavalo e desmontou, mantendo a espada desembainhada na mão. Apertou o cabo, preparando-se para a usar. Recuei e tentei empatá-lo com mais perguntas. A maldição de bruxa, a tabuinha de chumbo entre os cadáveres, era uma falsificação? Marco riu-se. Acreditas em coincidências? O Cneu e eu encontrámo-la quando revistámos o quarto do Túlio depois da chacina. Nem acreditávamos na nossa sorte. Uma verdadeira tabuinha com uma maldição. Assustadora o suficiente para fazer com que o Lúcio desmaiasse. Até o velho Menénio perdeu o bom senso. Mas quem fez a tabuinha? A Ismene? Estou certo. O Lúcio sempre disse que ela era uma bruxa. Levei a tabuinha para o piso térreo e escondia entre os corpos. Foi perfeito que tivesse sido Lúcio a encontrá-la. E a forma como a leste em voz alta, com aquele tremor na voz, parecia um ator no palco, até eu estremeci. Egípcio úfero do nome poderoso. Marco riu tanto que parou de andar. O Lúcio disse qualquer coisa sobre outros soldados que morreram enquanto dormiam, insistiu. Atribuiu isso à bruxaria. Marco encolheu os ombros. Foi obra minha. O Aulo percebeu o que eu estava a fazer e exigiu uma parte. Por isso envenenei-o. Um mês depois, o Tibério fez o mesmo. O Lúcio estava certo de que tinham morrido devido à bruxaria e disse-o a toda a gente. Nunca ninguém desconfiou de mim. Se o veneno já tinha funcionado antes, por que não envenenaste o Túlio e os restantes? Perguntei, desesperado por continuar a empatá-lo. Marco abanou a cabeça. Seria necessária uma quantidade muito grande de veneno. Não. Era mais rápido, fácil e fiável dar-lhes uma poção para dormir e depois usar isto. Marco cortou o ar com a sua espada, tão perto que o ar quente deslocado me tocou no nariz. Enquanto eu fazia todas as perguntas em que conseguia pensar, tinha procurado algo para lhe atirar. Estava rodeado por entulho. No entanto, todas as pedras e pedaços de madeira eram demasiado grandes ou demasiado pequenas para serem usadas como armas. Marco viu a minha consternação e sorriu. Disse que matava por necessidade, não por prazer. Mas o seu rosto não dizia isso. Cambaleei para trás, fraco, devido ao calor e à sede. O meu coração batia com tanta força que julguei que ia explodir. Por entre as manchas oleosas que me dançavam nos olhos, tive vislumbres de rostos fantasmagóricos, os mortos de Corinto que se preparavam para me dar as boas-vindas. Ouvi um estranho silvo. Marco largou abruptamente a espada. O maxilar ficou flácido e os olhos reviraram-se. Caiu no chão. Senti-me confuso, ergui os olhos e vi Ismene. A mulher parecia ter-se materializado do nada. Como fizeste isto? Sussurrei. Mataste-o sem sequer lhe tocar, Não estavas sequer perto dele. Ismene dirigiu-me um olhar de desprezo. Em primeiro lugar, provavelmente não está morto. Sente-lhe a pulsação. Filo, tens razão, está apenas inconsciente. E não deverá ficar assim durante muito tempo. Se fosse a ti, atava-o. Com o quê? Ismene revirou os olhos. Usa as rédeas de cabedal do cavalo. Ah, sim, claro. É o calor. Não consigo pensar como deve ser. Ainda assim não compreendo como o fizeste. Foi feitiço? Senta parte de trás da sua cabeça. Filo, tem um grande galo? Que tipo de feitiço? A sério, rapaz. O teu pai nunca te ensinou a usar uma fisga? Ismene ergueu um pedaço de pano. A bruxaria permite-nos alcançar muitas coisas, mas desde que haja por perto uma pedra do tamanho de um ovo, não preciso de Ufer, do nome poderoso, para derrubar um homem. Acabei de atar os tornozelos e pulsos de Marco. Tens muitos recursos, disse. És mesmo uma bruxa? O Tito Túlio e os seus amigos estão mortos, não estão? Sim, mas isso foi porque. Se não gostas das minhas respostas, não me faças perguntas. Pensei sobre aquilo e decidi mostrar-lhe mais respeito. A letra da tabuinha da estalagem era a mesma da tabuinha que li numa cabana na encosta de Sísifo. Escreveste as duas maldições. Aquele é o teu covil, não é? Sou uma das mulheres que o usa, sim. E quem é a Eudócia? E por que não terminaste a maldição contra ela? Ismene riu. Por um momento o seu rosto transformou-se. Quase parecia bela. De todas as perguntas que podias fazer, a Eudócia é a sogra de alguém. No último instante, a mulher que pedira o feitiço perdeu a coragem. Ainda assim, fila pagar. Agora sugiro que metas este soldado em cima do cavalo e te apresses a regressar a Lequeu antes que morras de sede. Então e tu? Não precisas do cavalo? Para quê? Para fugir. O comandante pôs toda a guarnição à tua procura. Sou uma bruxa, rapaz tolo. Não preciso de um cavalo para fugir. Agora vai à tua vida que eu vou à minha. Ismene meteu a mão na fenda estreita, retirou algumas moedas e enfiou-as numa bolsa que tinha à cintura. O vestido soldo que usava parecia ter muitas bolsas a ele cosidas. Algumas estavam já cheias. Vais levar o saco do Marco. Nunca tencionei fazê-lo, mas Ananke exigiu, antes eu que um soldado romano. O Tito Túlio contestou a feitiçaria e insultou os mortos de Corinto. Agora ele e os seus amigos estão mortos. Então e o Marco? O seu próprio comandante tratará de o punir. E o Cneu? Ismene cuspiu para o chão. Está uma tabuinha de chumbo por baixo da sua cama. Estará morto antes do anoitecer. Senti os pelos na parte de trás do pescoço a eriçarem-se. E eu? Ismene sorriu. Não fizeste nada de errado, jovem romano. Tu e o poeta não mostraram mais do que respeito pelos mortos de Corinto e pelo lugar sagrado de Perséfone. Fazes o trabalho da moira, neste caso. És um agente do destino. Não o compreendes? Agora vai. Quando regressei a Lequeu, o sol ia baixo no céu, lançando sombras compridas. Na brisa seca que deslizava por entre a relva, já não ouvia os sussurros dos mortos, apenas o som do vento. Os fantasmas de Corinto estavam em paz, pelo menos comigo. Enquanto me aproximava da estalagem, conseguia ver ao longe que Antípatro ainda dormia sob a figueira. Um dos cães viu-me e ladrou. Antípatro mexeu-se, mas não acordou. Pareceu-me ver movimento numa das janelas do piso superior. Ter-me-ia Cneu visto? Apressei-me a chegar à guarnição. Lúcio estava em serviço de guarda. Quando me aproximei, correu a chamar o comandante. Menénio apareceu passado um instante. Avançava a passos largos na minha direção, fitando o soldado tombado sobre o cavalo, como uma saca de cereais. Marco começava a recuperar a consciência. Resmungava e puxava nervosamente pelas tiras de cabedal que lhe envolviam os pulsos e os tornozelos. Por Hades, o que se passa aqui? Quis saber Menénio. A minha garganta estava tão seca que não conseguia falar. Menénio ordenou que fosse trazida a água. Ajudou um pouco, mas não muito. Não é fácil revelar a verdade que conduzirá à morte de um homem. Marco era um assassino que repetira muitas vezes os seus crimes. Tinha envenenado 2 dos seus camaradas e cortado as gargantas de 12 cidadãos romanos. Se Ismene ou Moira não tivessem intervindo, eu seria o 13º. Tinha um dever tanto perante os homens quanto perante os deuses de o conduzir à justiça. Ainda assim vi-me incapaz de olhar para Marco, enquanto contava a Menénio tudo o que sabia, consciente de que o meu testemunho conduziria, de forma segura e rápida, à sua execução. Quando estivesse completamente acordado, Marco poderia de início tentar negar a minha história. No entanto, não tinha qualquer dúvida de que Menénio conseguiria obter dele uma confissão total. Aos cidadãos romanos era concedida a dignidade de uma morte rápida por decapitação. Mas o que decretava a lei para um soldado que tivesse morto os seus próprios camaradas? Seria crucificado como um escravo ou apedrejado como um desertor pelos seus companheiros legionários? Tentei não pensar nisso. Tinha desempenhado o meu papel. Cabia agora a Menénio desempenhar o papel de agente do destino. O comandante mandou-me embora, dizendo que voltaria a falar comigo, depois de interrogar Marco. Avancei rapidamente até à estalagem. As primeiras estrelas já tinham aparecido no céu. A sombra por baixo da figueira era agora tão escura que mal conseguia ver Antípatro, ainda que o ouvisse roncar suavemente. Os cães, preguiçosos, nem sequer ergueram a cabeça. Entrei na estalagem. O vestíbulo estava escuro, mas a passagem para a taberna emoldurava a luz suave de uma única candeia. Cneu devia tê-la acendido. Imaginei-o de pé na sala, sozinho entre os fantasmas dos mortos. A qualquer instante, os soldados da guarnição chegariam para o prender por cumplicidade nos homicídios. Não tinha qualquer desejo de o avisar, mas algo me levou a entrar na taberna. Metade à luz, metade nas sombras, Cneu pendia de uma corda presa a uma viga no teto. O seu corpo sem vida ainda balançava ligeiramente, como se tivesse cometido o ato apenas momentos antes. Ismene dissera-me que ele estaria morto antes do cair da noite. No dia seguinte, Menénio autorizou-nos a partir. Até arranjou transporte para atravessarmos o istmo. 2 soldados levaram-nos numa carroça e pareciam felizes pelo passeio. Em Cêncrias, arranjámos um navio que nos levaria até Pireu e continuámos a nossa viagem. À medida que o istmo de Corinto desaparecia ao longe, perguntei-me se a magia de Ismene tinha de facto motivado o derramamento de sangue e o caos dos últimos dias, sem que ninguém soubesse toda a verdade, com exceção da própria bruxa. Se fosse esse o caso, quantas vezes teria eu, ao longo da minha vida, sido o agente de poderes invisíveis? E quando voltaria a cair sob a influência de tal feitiçaria? Estremeci perante tal pensamento e desejei nunca mais tornar a ver Ismene.